pelas veredas de Luísa. O amarelo ameno em seu cabelo. Ouro velho, pardo, cobre, feno. Amo o azul, mistério dessa esfera. Onde habita o sal de nossas vidas? Branco, esse amor livre sem fronteiras sonha fecundar.